posso viver. Aqui tão sozinho na desilusão, a besteira que eu fiz foi deixar você. E a meu lado só resta a solidão. Como foi magoar meu grande amor? Como pude esquecer o amor que me deu? Divanar, Matilda da H-menor. Alô, Canuto e Angélica, reboque São Francisco em Teresina, Piauí. Chama que é Cabral. Errar é humano, mas foi eu quem errei. Mas o perdão é feito pra quem sabe dar. Mas tenho a certeza que no meu regresso o meu grande amor vai me perdoar. Vou voltar pra tudo o que era meu. Ao cruzar o portão, sei que vou chorar. Divanar, Matilda da H-menor. L'amor, que bom rever você, meu amor. L'amor, que bom sentir você perto de mim. L'amor,